ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9. Você acompanha a partir de agora um resumo das principais notícias que foram destaque na programação desta tarde de segunda-feira, dia 3 de junho de 96. O governo vai sugerir que as empresas de planos de saúde criem regras próprias para reajustes e para concorrência. O novo ministro do Planejamento, Antônio Candir, passou o dia em reuniões em Brasília, se preparando para a posse de amanhã. O governo estadual e o Ministério da Justiça assinam um convênio para a implosão da casa de detenção. O projeto do rodízio de carros deve ser votado amanhã na Assembleia Legislativa. O primeiro dia da conferência Habitat 2 foi marcado por desentendimentos na delegação do Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão desta segunda-feira em baixa de 1,62%. O dólar no paralelo foi comercializado a 1,013 para a compra e 1,018 para a venda. Segundo o diretor de esportes da Parmalat, José Carlos Brunoro, o Palmeiras não pretende vender nem comprar jogadores até o final da Copa do Brasil. E agora mais um destaque esportivo, direto de Miami, com Mário Andrada e Silva. Jimmy Vassar continua no comando do campeonato da Fórmula Indy após a disputa das 7ª etapa às 200 milhas de Milwaukee. Mas já começa a ver o carro de Lancer Jr. crescendo no seu retrovisor. Vassar tem 97 pontos na classificação geral. Lancer Jr. vem em segundo com 75. Michael Andretti é o terceiro com 51. Scott Pruitt o quarto com 50. Paul Tracy o quinto com 46. Greg Moore o sexto com 46 também. André Ribeiro o sétimo com 43. Christian Fittipaldi o oitavo com 41. Gilles Ferran o nono com 41. Emerson Fittipaldi, 11º com 29 pontos. Maurício Gujomim, 12º com 28. Roberto Moreno, 13º com 24 pontos. E Raul Boesel, o 21º com 6 pontos. De Milwaukee, Mário Andrade Silva, especial para Eldorado. Previsão do tempo com Josélia Pegorim. A forte massa de ar polar que atingiu o centro-sul do Brasil amanhã ainda vai ter muita influência no tempo aqui em São Paulo. Hoje, embora com todo esse frio, ainda não foi o dia mais frio do ano. A temperatura aqui na capital hoje baixou a 11 graus e 3 décimos na zona norte da cidade, na estação do Mirante de Santana, e a 10 graus no IAG, na zona sul, perto do zoológico. Mas amanhã, a próxima madrugada, pode ser a mais fria do ano. E a previsão de que a temperatura aqui na capital fique entre 9 e 18 graus. No litoral, entre 13 e 21. E no interior do estado, entre 5 e 25 graus. Na faixa leste, onde estão a capital e o litoral, a terça-feira ainda começa com céu nublado. Mas o sol vai aparecendo ainda com nuvens antes do final da manhã. Josélia Pegorim com as informações sobre o tempo especial para Eldorado. Mantenha-se sempre bem informado ouvindo Eldorado FM. Outras notícias às 9 da noite. Cinco e 59, a partir de agora, Boca da Noite, aqui na Eldorado FM. Um oferecimento de Novel, líder mundial em software de rede. Informe-se 0800-16-5055. Mega da Iopa, o prazer é todo seu. E Saúde Bamerindus, os melhores médicos, os melhores hospitais. Eldorado FM.